Nesta quinta-feira, dia 23 de maio, acontece em Gaspar a segunda audiência de instrução do processo que investiga o acidente do dia 23 de fevereiro deste ano na BR-470, que resultou na morte da Amanda e da Suelen. Antes da audiência, nesta quinta-feira, será feito mais um protesto em frente ao Fórum de Gaspar por amigos e familiares. Nós vamos conversar com a Gabriela Zuanck, que nos dá mais detalhes sobre este protesto. A partir da 1 hora a gente vai estar lá já, vai começar a manifestação, mais um ato público, né, mais um ato pacífico, pedindo justiça pelas meninas. A partir da 1 hora da tarde, amanhã, no Fórum de Gaspar. Essa audiência será uma audiência mais que decisiva. Sim, depois dessa audiência que vai ser decidido se vai ser julgado pelo homicídio do Lodo Culposo, vai ou não a júri popular, que é o nosso objetivo desde o começo, né? A gente quer que ele seja levado a júri popular mesmo, para que a justiça seja de fato feita, né? E vocês acreditam que isso deve acontecer nessa audiência? Olha, eu não tenho como dizer a expectativa de todo mundo, mas eu tô bem confiante. Eu acho que com o clamor popular, com todos os pedidos que vem acontecendo já, não só amanhã, mas a gente tá numa série de manifestações desde que ele vem sendo julgado, desde a primeira audiência. Então, acredito que tem tudo para dar certo, sabe? Seria muita falta de respeito com todos os familiares e com as meninas que ainda estão aqui 3 meses depois do acidente, justamente ele ser solto, sabe? Então, a gente tá bem confiante. Eu, pelo menos, né? Mas quanto aos outros, tá todo mundo com medo, é claro, né? Se ele for solto, poxa, vai ter tudo, sabe, vai ter sido perdido, assim, né? Todo mundo vai sentir que perdeu a causa, então é muito ruim. Mas a gente vai amanhã pedir por justiça para que justamente a esperança seja renovada, a gente tenha mais tarde tema e, enfim, justiça seja feita, sabe? Gabriela, esse acidente foi um acidente que comoveu a toda a região, e quem quiser participar com vocês é só comparecer, então, por volta do 12h30 em frente ao Fórum de Gaspar. Isso, por volta do 12h30, 1 hora, 1h30 vai começar a audiência. Então, 1 hora já vai começar toda a organização ali, e é só comparecer. Eu sempre peço que tragam consigo cornetas, buzinas, apito, que tiver para fazer barulho, muita voz e principalmente indignação, tragam também respeito. Ataques diretos à família do Evânio não vão ser tolerados, tá? Isso não nos representa, não faz parte da nossa organização. Nosso único intuito é pedir para que os responsáveis por justiça a façam. Não é fazer nós mesmos justiças, não. A gente quer pedir que ela seja feita, entendeu? Na casa da justiça, que é o fórum. Então, estamos todos juntos mais uma vez, pedir pelas meninas e por todos nós, né? A segurança pública, a segurança de todos. Gabriela, apesar do Evânio estar preso desde a época do acidente, ele ainda não foi julgado para sabermos se é homicídio doloso ou culposo. Isso, é para isso que estão acontecendo essa série de audiências, né? Depois da segunda audiência de instrução, amanhã é que vai ser decidido se ele vai ser julgado por homicídio doloso ou culposo e como vai responder o processo, né? Nós conversamos com a Gabriela Zuanck, amiga das vítimas do acidente ocorrido em 23 de fevereiro deste ano na BR-470, que está organizando um protesto em frente ao Fórum de Gaspar nesta quinta-feira, dia 23 de maio, antes da audiência que vai julgar Evânio Prestini, que era o condutor do veículo Jaguar envolvido no acidente. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.